Desculpa quando eu não te beijava, desculpa quando não te abraçava, desculpa, desculpa. Com você, tenho que te dizer: o nosso amor acabou. Você não tem culpa do que está acontecendo, mas eu não posso mandar em meus sentimentos. Tá doendo. Eu não queria que fosse assim. Infelizmente fui fraco e te traí, me arrependi. Tenho que ser forte e te contar. Eu sei que você não vai me perdoar. Encontrei o amor em outro lugar. Desculpa quando eu não te beijava. Desculpa quando não te abraçava. Desculpa, desculpa, desculpa quando eu estava em casa. Desculpa, era nela que eu pensava. Desculpa, desculpa. Infelizmente fui fraco e te traí, me arrependi. Tenho que ser forte e te contar. Eu sei que você não vai me perdoar. Encontrei o amor em outro lugar. Desculpa quando eu não te beijava. Desculpa quando não te abraçava. Desculpa, desculpa, desculpa quando eu estava em casa. Desculpa, era nela que eu pensava. Desculpa, desculpa, desculpa quando eu não te beijava. Desculpa quando não te abraçava. Desculpa. Quando eu estava em casa, desculpa, era nela que eu pensava. Desculpa.